Hoje o programa de música italiana. Opa! Programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. E está começando mais um programa do Cacate aqui na Sense. O programa que dá uma... faz um panorama geral das músicas, descobre coisas novas, sempre com as dicas preciosas dele. Uma viagem para a Itália. Agora vai... Exatamente. A gente vai fazer... Ele é o Cacate. E no caso, a gente vai fazer o quê? Uma viagem pela Itália, Cacate? Exato. É, passear por tudo que é música italiana, né? Ok, isso mesmo. Você separou... Vamos fazer o seguinte, como tem muita coisa, Cacate... Então a gente vai abordar hoje a Western, que é aquelas músicas que você me mandou, tipo Um Dólar Furado, né? Isso. Western, Spaghetti, no caso, que é o Western feito na Itália. Aí depois certo. A gente vai pro Italo Disco, que a gente vai tocar uma entre elas, vamos tocar várias, mas entre elas a gente vai tocar Gazebo, que você mandou no e-mail pra mim, né? Exato. Pra dar uma olhada, e já tá aqui no ponto também. E a gente vai chegar no Italo Disco e vamos fazer uma pequena homenagem pro George Moroder, que é aquele produtor que você conhece as duas músicas, Together in Electric Dreams, e a música da Donna Summer que a gente vai tocar. Exato. Beleza, Cacate? Beleza. Vamos fazer isso. E aí, pro segundo, a gente já deixa aqui prometido pro pessoal um segundo programa, abordando Exato. A música depois do Italo Disco até o Italo House, que é aquilo que tocou muito aqui no Brasil na década de 90, que você falou de Automatic Lover, que você mostrou pra mim, né? Isso. E a gente deixa essa para uma segunda edição do programa Exato. Viagem pela Itália, uma volta pela Itália, né? Exato. Então, você falou pra gente começar, vamos lá, com a do Dólar Furado, né? Você assistiu esse filme? Oba, sim, claro. É bom? Velho Oeste, né? Exatamente. O que, que é a história? Fala um pouquinho pra nós. É um filme muito bom, maravilhoso, né? Nesse filme aí, você vê nessas passagens de... um filme clássico mesmo, e tem até um fundo musical maravilhoso. É, a trilha sonora dele é aquele bem típico de Velho Oeste, né? Exatamente. Bom, então vamos tocar, deixa eu pegar aqui no disco, Cacate, olha que legal que a gente tá fazendo. Opa, aqui. Ah, isso aí. Então a gente vai tocar o tema do filme O Dólar Furado, Maurice René e sua orquestra, One Silver Dollar. One Silver Dollar, na realidade, a tradução é um dólar de prata, né? Só que acho que como é que eles mudam sempre o nome do filme quando vem pro Brasil, acho que eles traduziram como Um Dólar Furado, sei lá. É, então... A gente toca esse. Bom, eu vou tirar aqui pra nós o canal, Cacate, pra poder tocar o disco pros ouvintes. Daqui a pouco a gente volta, tá ok? Tá ok. Programa do Cacate. Eu... Eu. Classicão, hein, Cacate? Opa, muito bom. Muito boa, né? Olha, você viu que a gente tá aqui fazendo tudo ao vivo. Inclusive deu... Vamos baixar aqui, que senão a gente estoura os tímpanos do pessoal. Opa! Você falou do Jungle também, né, Cacate? Opa, o Franco Nero, né? Franco Nero com Jungle. Vamos tocar essa? Vamos lá, então. Tá, deixa eu pegar aqui. Esse já é do filme Jungle, né? Você assistiu esse filme? Ah, opa, assisti esse filme, sim. Maravilhoso, cara. É bom? Bom demais. Velho Oeste também, né? Velho Oeste. É, então, pegar aqui, qual que é o nome dele mesmo pra eu pegar aqui? É o Django, né? É, mas é o... você falou o nome do cara, é o... Franco Nero, é? Franco Nero era o ator, né? Ator. É, galanzão. Ele... é, o Franco Nero era o ator, mas aqui quem faz o... os vocais aqui da música Django é um tal de Rocky Roberts. Conhece? Exato, não. Não, mas sabe que é ele, né? Então é o Rocky Roberts e o nome do... produtor, do maestro, do compositor dessa música, Luiz Bacalov, que é o autor da trilha sonora. Vamos dessa? Vamos lá, então. Eu... Isso aí, Cacate, foi o Jungle, né? Jungle, foi o que a gente falou, o vocalista é o que a gente estava na dúvida, Rocky Roberts, que é um italo-americano, coitadinho, já é falecido, já faleceu em 2005, mas canta muito, hein, Cacate? É, então, muito bom. Muito bom, gostei também, deixa eu aumentar aqui um pouco pra nós, que a gente tá sem retorno. Pronto, agora ficou bom. E o... sabe o que eu tava lembrando, Cacate? Eu me lembrei, nessa música, tava tocando essa música, eu me lembrei que a gente... dá pra gente fazer um programa inteiro de música italiana, né? Opa! Vamos lá? Vamos lá. Então a gente, você vê, né? Os ouvintes, a gente... talvez os ouvintes não tenham percebido, mas a gente vai decidindo tudo na hora, né? Decidimos agora, né? Correto, opa. É, e aí, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei da trilha sonora do Godfather, né? É o Speak Softly Love, que aqui na realidade, eu sempre quis saber por que é que as pessoas aqui no Brasil os produtores aqui no Brasil, eu acho, particularmente, eu não gosto. Eles traduzem os títulos, não é só no Brasil, mas traduzem os títulos dos filmes, sempre fica feio, né? Exato. Não, sempre não, mas algumas vezes fica feio. Por que que nós... A tradução de The Godfather, na realidade, tradução literal é O Padrinho. Correto. Porque se você assistiu o filme... Não. Não, então, mas se você assistiu o filme... Ele é o padrinho das pessoas, o mafioso, o Don Corleone, ele geralmente, as pessoas que ele traz pra máfia, ele apadrinha essas pessoas, por isso que é o nome do O Padrinho. E ele, o final, quem se torna o padrinho era o filho dele, que na realidade é padrinho de um outro neném que nasce. Então tem aquela cena clássica da novela, que ele vai, da novela não, do filme, que ele vai fazendo as mortes dos rivais, e enquanto tá fazendo o batizado do filho, que ele é padrinho, né? Então, que eu ia te falar, por que que traduziram como Poderoso Chefão? Se a Godfather é padrinho, por que que não traduziram como O Padrinho? Não fica muito mais bonito? É verdade, né? Bom, os ouvintes podem dizer pra nós o que acham, né? Se a tradução dos nomes dos filmes em português, no caso, é O Padrinho, em vez de Godfather, que é O Padrinho, e traduziram por Poderoso Chefão, acho que fica até meio infantilizado, se você quer dizer Poderoso Chefão, acho que fica até uma coisa meio infantil, né? Exato. É a mesma coisa, aquele filme que a gente tocou, Um Dólar Furado, né? É a trilha sonora que você indicou pra nós, não foi? Foi. Esse filme você assistiu, do Dólar Furado? Eu assisti. E tem alguma coisa a ver o Dólar Furado? Porque é Dólar de Prata, na realidade, o nome original, né? É verdade. Tem nada a ver com Dólar Furado, não. Eu acho. Bom, mas eu lembrei do Godfather, porque eu me recuso, eu sou um cara chato. Eu me recuso a falar Poderoso Chefão, então eu vou falar Godfather. Do Godfather 1, o Kaká te lembrou bem, essa música até ficou como trilha sonora de coisa de carro, né? Exato, combinou tudo, as músicas, né, que nós estamos tocando. Sim, não, mas você falou que era buzina uma época, é, né? Buzina de carro, tocava muito, fizeram até o som sonoro, colocaram na buzina, dessa introdução dessa música. Lembra que era em lotação, né? É, exatamente. Da hora. Vamos tocar então Speak Softly Love, que é a versão original dela, com o Al Martino, que também é italiano. Programa do Cacate. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days, warmed by the sun. Deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because Tati, que da hora, hein? Maravilhoso. Speak Softly Love é o som do Al Martino. Ele que no filme, Cacate, ele fez parte do filme. Ele era um dos atores que fazia o... Então, ele fazia o filme... Desculpa, deu um probleminha aqui, mas já abri de novo. Ele fazia o papel do Johnny... Johnny Fontaine, que era no filme, ele era o cantor, né, amigo dos mafiosos lá, da família Corleone, e ele também fez a trilha sonora original, e foi ele que cantou, que a gente ouviu aí com Speak Softly Love, que é a música que a gente tinha comentado, que foi até de buzina de lotação aqui em São Paulo uma época, lembra? Olha o Cacate rindo de se matar. Fala alguma coisa, Cacate? Opa, então, é muito bom mesmo, é bom dar risada, porque traz um estímulo melhor, vamos dizer. Bom, a gente vai, eu e o Cacate, a gente combinou ao vivo com vocês que a gente ia fazer um bloco inteiro de música italiana. Então agora a gente vai tocar o quê? Gazebo, né, Cacate? Isso, Gazebo. I Like Chopin. Putz, essa música é legal, hein? Opa! Romântica daquela, se você estiver apaixonado aí, olha, eu recomendo que você... prepare o coração, porque essa música aí é matadora, né, Cacate? Vamos lá. Programa do Cacate. Eu. programa do Cacate. Eu... Fala, Cacate, que é isso aí? Opa, aqui é Batimoura, né? Isso. Também é boxe. É boa música, hein? Boa música, tocou muito, hein? Tocou Baltimora, muito. Baltimora, Tarzan Boy. E o que, que eu ia te falar? É, tô dando sequência às músicas italianas hoje aqui no programa, né, Cacate? Exato. Você falou pra mim. Quer dizer, na realidade você falou pra mim, não. Eu lembrei de uma, mas antes você tem a Medeu, não é isso? Amadeu? Isso, Amadeu. Qual que é a dele? É La Vita Mia. É, então deixa eu ver se já tá aqui no ponto pra gente. Tá, tá no ponto. Então, Amadeu La Vita Mia, anuncia aí, Cacate. Amadeu La Vita Mia. Vida mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce e sguscia via. Io ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia rapidissimo. Guardo fuori, vedo cuori e sono gli alberi che anch'io ho scavato anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita mia. Questa vita tra le braccia, tra le mani, ha un bel volto, la tua faccia, un gran bel viso, ha il vuoto che dai tu, anche il tuo sorriso io l'ho vissuto e confuso sul mio. Questa è vita, l'ho toccata, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te, guardo meglio e non c'è più dubbio che tu sia, che sei la vita mia. Caramba, Cacate, música legal que você indicou pra nós aqui. Isso aí foi o Amedeu, né? Exato. La Vita Mia. Bom, dando sequência, Amedeu, só pra gente falar pro pessoal, Amedeu Minghi, ou Amedeu Minghi, né? Deve ser Minghi, né? Porque ele é italiano, né? Não sei como fala isso, não. Mas é o Amedeu. Amedeu com La Vita Mia. E agora, o que, que a gente vai tocar agora, Cacate? Laura Pausini. Strani Amori. Programa do Cacate. Eu. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. E quante notti pensi a piangere rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono, ma perché restano? Ah, Cacate, a Laura Pausini, hein? Como fez sucesso isso, hein, Cacate? Opa, foi muito bom. Laura Pausini, Laura, peraí, deixa eu, pra não falar besteira aqui, Laura Pausini. Isso. Eu não conheço muita coisa dela, mas sei que era um sucesso estrondoso isso, né? Ela e o... como era daquele outro rapaz lá que fazia sucesso muito também? Era o Ramazzotti, né? Exato. Você lembra alguma coisa dele, Cacate? Não lembro, né? Acho que tinha uma Cosa della Vita, não era? Isso. Vamos ver se a gente tem ela aqui. Aí, ó. Aí, ó. Vamos tocar essa? Vamos lá. Então tá bom. Eros Ramazzotti aqui, mas com a Tina Turner. Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può, già come vedi, sto pensando a te. Yeah. ocean of transition. All the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoi. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così. Nossa, Cacate, que brisa esse som, Cacate. Muito boa. É, a Eros Ramazzotti com a Tina Turner, Cose della Vita. Exato. Nossa, como fez sucesso isso, hein? De 1993. É, isso mesmo. É... Bom, Cacate mandou, antes desse a gente mandou um... Antes do Cose della Vita, a Laura Pausini com Strani Amori, né? Exato. Você sabe que eu tava aqui ouvindo, né? E eu me lembrei da... Ah, soltar um BGzinho, né? Sem BG não tem graça. Aí, nosso BGzinho querido. Olha aí, Cacate, vamos dançar um tango, uma salsa. Muito bom. Então, eu tava me lembrando aqui, a gente... É, a gente, na época, na hora que a gente tava tocando aquelas músicas clássicas de Velho Oeste, Western Spaghetti e essas coisas, a gente podia ter tocado na época, na hora mesmo, Nico Fidenco. Isso. Que é uma música que eu conheço, que quem me apresentou essa música, essa não foi você, Cacate, essa foi um amigo meu de infância, chamado Renato, não sei se você lembra dele, que não, tinha uma irmã que chamava Luana. Não, esse não lembro. Lá do bairro. Bom, então... Ele que me indicou essa música do Nico Fidenco, acho que o pai dele gostava de sei lá. Acho que ele mesmo gostava, na realidade não, era ele mesmo que gostava. Em homenagem ao meu amigo Renato, e como a gente está fazendo coisas italianas aqui hoje, eu vou mandar um Nico Fidenco para nós aqui, Cacate, com a Casa de Irene. Pode ser? Opa, vamos lá. I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo. A casa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Rene bottiglie di vino, a casa di Rene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te. Sono quei giorni che sembrano fatti di pietra, niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia. A casa di re si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di re bottiglie di vino, a casa di re stasera si va. E poi ci sei tu a casa di Irene, e quando mi vedi tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te. A casa di Rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Rene bottiglie di vino, a casa di Rene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te. Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Programa do Cacate. Eu. It's me. Hoje o programa é de música italiana. Opa! Isso foi o Ryan Paris com Dolce Vita, Cacate. Exato. Legal, né? Muito bom. É, eu vi o Cacate cantando junto aqui, o Ryan Paris. O Cacate canta muito bem, sabia, Cacate? Você é afinadinho. Mais ou menos. Então, oh, nessa pegada, Cacate, eu me lembrei do... Como a gente tá fazendo esse programa especial de músicas italianas, eu me lembrei, sabe do quê? Do Rigueira. O Rigueira era uma música que cantava, era uma banda que cantava em espanhol, só que eles eram italianos também. É... Vamos tocar Vamos à la Playa? Vamos lá então. Então tá ok. Eu. Programa do Cacate. Eu. Isso daí é uma festa, hein, Cacacho? Dá pra dançar bastante. É mesmo, é uma festa mesmo. É o Rigueira com Vamos à la Playa. Exatamente. Opa. Gosto de praia, Cacate? Bom, praia é bom. Praia é gostoso. É, né? Gostoso acordar cedo e ver o mar e andar pela beira do mar. É muito gostoso. Ah, você anda de moto, né? Você é motoqueiro, né? É bom também a caminhada também pela praia, né? Você ir... Sim, mas é você tem uma moto, você já viajou bastante de moto. Você tava falando até outro dia que você fez uma viagem até a praia, né? É, eu fiz uma de viagem. De madrugada, viu o sol. Saí do chão, né? Podia amanhecer nas estradas, muito bom. É muito bom, né? Opa! É, mas você anda com cuidado, né? Opa, sim, claro. Capacete? Capacete, tudo certinho. É, a moto é essencial ter cuidado, porque senão, né? Ah, é um caso muito perigoso, tem que saber lidar. Ah, sabe que eu tenho muito medo. Tenho muito medo de moto. De bike eu não tenho medo, eu ando pra cima e pra baixo de bike. Bom, se bem que eu sei que você também anda de bike, então... É, bom, inclusive mandar um abraço pessoal do Ciclocidade, que pessoal bacana aqui da Associação Paulista de Ciclistas Urbanos, pessoal do Ciclocidade, o Gabriel, o Daniel, o René, pessoal todo lá, pessoal Exato. Muito bacana lá. Isso. Então, bom, continuando o ritmo de festa, ritmo de festa. Continuando o ritmo de festa, o Cacate, você mandou pra nós um bum-bum, né, Cacate? Let's Go Back to Maroon, do Paul Lekakis. Exato. Italiano também. Não, na realidade ele é americano, mas ele fez carreira na Itália. Então é Italo House isso aqui. Italo House não, Italo Disco, pra falar a verdade. Ainda não chegou no House isso aqui. House a gente vai chegar mais pro fim do programa, Italo House. Vamos lá de Paul Lekakis, Let's Go Back to Maroon, Cacate. Vamos lá então. Eu How's about coming back to my room for a little boom boom? I can feel Isso daí, Cacate, foi o Paulo Cacis com Bum Bum, Let's Go Back to My Room. Exato, isso mesmo. Indicação do Cacate. Sabe que eu tava lendo a ficha técnica aqui desse single? Bum Bum, Let's Go Back to My Room. E o produtor desse single é o Tom Hooker, de Looking for Love, que você também disse pra nós tocarmos aqui. Exato, isso mesmo. Então, pra fazer a ponte, vamos emendar com o Tom Hooker? Vamos emendar, então. Tá, vamos lá. Deixa eu só tirar o nosso amigo aqui, o Tom, o Paul Lekakis, que Paul Lekakis, tchau Paul Lekakis, abraço pra você, cantou bastante já. Agora então vamos de Tom Hooker, Looking for Love aqui na Sense. Programa do Cacate. Eu... Nossa, Cacate, que da hora, hein? Muito bom mesmo. É, Tom Hooker, Looking for Love. Nossa, exato. Eu vou te falar uma coisa com honestidade. Eu gosto muito dessa música. Boa música, hein? Nossa, dancei muito isso. Quer dizer, eu era bem criança, tô com 36 agora. Eu era bem criança quando essa música tocava. Aliás, tem aquelas músicas que você já conhece, ela meio flashback. Essa foi uma, mas eu dancei muito essa música aí. Poxa. E antes a gente tocou Bum Bum, Let's Go Back to My Room com Paul Lekakis. A gente fez uma volta pela Itália nessa edição do programa do Cacate, né, Cacate? A gente começou com o Western, né, com o Velho Oeste, com o Western Spaghetti, que, de certa forma, o Italo Disco Romantic, com o Gazebo e tudo, que você exato, indicou pra nós, é uma, vamos dizer assim, uma evolução do Western Spaghetti, exatamente, das trilhas sonoras, que eram muito boas. Foi pro Italo Disco Romantic, né, a parte, aquele Italo mais romântico, né? E aí a gente evoluiu pro Italo Disco, mais ou menos isso que a gente tocou, tudo entra no Italo Disco pra próxima edição. Exatamente. Que a gente falar da Itália, a gente vai dar uma continuada até chegar no Italo House e no Eurodance, que de certa exato, forma os dois são música italiana. Correto. O Italo House, que tocou muito em FM na década de 90, né? Lembra de Thalissa, de Ice MC? Exato. Tocou muito, a gente faz um programa especial disso. Exato. Aí é porque aí continua a evolução. Então a parte 1 a gente encerra agora. Mesmo porque, Cacate, já estouramos o tempo, já faz 7 minutos, 1 hora e 7 minutos de programa. Não temos tempo pra mais nada. Hoje a gente exagerou. Tá bom. Então, Cacate, manda um tchau pros ouvintes aí. Tchau a todos vocês aí, boa sorte. Ah. Programa do Cacate.